Por volta de 13 horas de ontem, equipes da Polícia Militar do Grupo Rocan deslocaram-se até a rua Itapemirim, no bairro Campos do Iguaçu, para verificar uma situação de ameaça e tráfico de drogas. Através da denúncia, uma pessoa informou que um indivíduo havia colocado um papel em sua bolsa e, quando esta acionou os policiais, descobriu que tratava-se de LSD. O soldado Samuel do Grupo Rocan tem mais detalhes sobre a operação. Uma situação bastante complicada, né? Meio muvucada aí, difícil de se entender. Porém, êxito em apreender essa droga, tirar de circulação. Uma droga nova, né? Garanto que muitas pessoas até se depararam com esse tipo de entorpecente na sua casa, porém não tinha nem conhecimento que isso aí era uma droga. É um simples papel, um desenho, um selo, um pequeno pedaço de papel, vulgarmente conhecido como doce. Pessoal aí na balada, aí a juventude aí agora está usando muito isso, um efeito prolongado de 8 a 12 horas. São diversos tipos de efeitos que gera no, na pessoa aí. E uma droga nova, né? Muita família nem sabe o que é isso. E a gente teve esse sucesso aí. Iniciou-se essa situação aí com um rapaz aí que ocultou esse material na bolsa de uma moça. E a mesma também não tinha conhecimento do que se tratava. Porém, ao chegar na casa, recebeu algumas ligações. Ó, eu quero meu material, quero meu papel. E ela, poxa, não encontrou esse papel. E passado um dia, ela localizou, mas porém começou já a receber algumas ameaças. Ou paga, ou a coisa vai ficar feia. E diante desse fato, ela buscou a polícia, fez o correto, né? Já se eximiu da culpa, né? Porque estava de posse de algo aí que é entorpecente, é ilegal, porém ela nem tinha conhecimento. Mas o fato de buscar a polícia, ela agiu corretamente. Nós identificamos a substância como sendo LSD, vulgarmente conhecido como doce, e montamos toda uma busca aí atrás desse elemento que plantou essa droga na bolsa dela. Conseguimos identificá-los e abordamos o mesmo ali na rua Tibagi. Temos voz de prisão por posse do entorpecente e, ao vistoriar o celular dele, encontramos diversas mensagens que ele enviou para ela, ameaçando, exigindo que ela entregasse essa droga. Porém, ele foi bastante generoso. Nos disse que a droga pertenceria a uma terceira pessoa. E lá vai a Rocan atrás, buscamos mais um. O terceiro elemento, o Luiz, vulgo Boi. Infelizmente, com todo respeito, adentramos uma casa religiosa e encontramos o mesmo. O mesmo tem sido desfavor, um mandado de prisão pela VEP, o qual ele é foragido, cumpre pena por assalto em São Miguel do Iguaçu. Diz ele que essa droga ele deu há 5 meses para o Fabiano lá no Paraguai, não foi no Brasil. E que o Fabiano fizesse o que queria com essa droga. Porém, revelou também que ele tinha uma dívida, que ele estava cobrando o Fabiano. E disse o Fabiano que ele estava sendo ameaçado pelo Boi. Enfim, todos para a delegacia, a Natasha para prestar a sua declaração e os demais todos presos e a droga encaminhada para a CSSDP. O delegado que decidirá o destino de cada um. Exatamente. Primeiramente o delegado, posteriormente o juiz. Tá certo. O trabalho da Rocan baseia-se em informação, e esta informação é muito importante, né? Exatamente. Nós, basicamente, o alicerce do nosso trabalho é a população, é aquela população que tem aquele sentimento de polícia, que liga, que não tem medo, e a Rocan tem mostrado o trabalho. Nós ficamos alguns dias aí em stand-by, devido à Operação Verão, todos esses eventos que ocorrem, mas a Rocan agora retorna com todos os seus integrantes aí, a grande parte da equipe estava de férias, e vamos mexer de novo. Quem tiver qualquer dica, 181 ou 90. Exatamente, 181 de preferência aí, a gente está em cima, e 190, a gente está à disposição. Quando encontrar nós na rua também, não tenha medo, venha conversar conosco, a gente tem o prazer de conversar com o cidadão que nos traz informação, anotamos tudo e vamos checar. O indivíduo que foi levado para a delegacia acabou sendo liberado depois que o delegado de plantão ouviu as partes. O indivíduo que tinha o mandado de prisão em aberto e foi quem assumiu a propriedade do LSD permanece preso à disposição da justiça. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.